olhos que brilhavam mais que um farol. Sorriso que acalma em tempestade cinza. Seu olhar profundo me deixava sem ar. Na cidade grande onde corações se perdem, achei um motivo pra voltar a sonhar. Mas o destino travesso sempre muda o plano. Entre as luzes e sombras encontramos o amor. Nova York nos uniu entre becos e avenidas. Nosso brilho no caos sempre será maior. No metrô lotado, nossas mãos se encontraram. Entre passos rápidos, nosso tempo parou. Com ela ao lado, o mundo vira poesia. Em cada esquina, nosso amor brilhou. Nas noites frias, nosso abraço aquecia. Passos sincronizados na calçada vazia. Entre arranha-céus, nosso refúgio secreto. Ecos de amor nas ruas de concreto. Sorriso que acalma em tempestade cinza. Seu olhar profundo me deixava sem ar. Na cidade grande onde corações se perdem, achei um motivo pra voltar a sonhar. Mas o destino é travesso, sempre muda o plano. Entre as luzes e sombras encontramos o amor. Nova York nos uniu entre becos e avenidas. Nosso brilho no caos sempre será maior. No metrô lotado, nossas mãos se encontraram. Entre passos rápidos, nosso tempo parou. Com ela ao lado, o mundo vira poesia. Em cada esquina, nosso amor brilhou.